Alô, meu povo! Estamos começando o último em cartaz do mês de novembro aqui com você. Hoje trazendo a dupla de Astorga aqui no Paraná. Eles que já participaram do projeto Amigos, gravaram já 2 CDs em espanhol e cantam desde 1976. Eu tô falando de a partir de agora você vai ouvir aí Chitãozinho e Chororó aqui no Em Cartaz de hoje. Mas antes do Chitãozinho cantar, eu vou passar para você os meus contatos, né? Para você participar desse programa, para você dizer o que você está achando desse programa e dar a sua sugestão, opinião, enfim, né? É rodrigo.showdejesus, que daqui a pouco, depois desse programa aqui, nós vamos lá para o canal 2 e você ouve o nosso Show de Jesus na antena web com você, né? É rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br, rodrigo.showdejesus@yahoo.com.br. É a partir de agora, então, Chitãozinho e Chororó, Chororó e Chitãozinho com você. Sinto o coração descompassado, te pedindo pra voltar. Pra quem nesse momento se enfeita, quem poderá querer como eu te quis? E prova seus desejos, seus carinhos e seus beijos, e até melhor que eu te faz feliz. Tem noites que eu fico só pensando em desfrutar o seu calor. Eu abraço a sua rede pra dormir depois do amor. Quem pode apagar os seus cabelos de um jeito que nem eu pude fazer? E entra em sua pele, tira as marcas do meu corpo, te faz até gostar de me esquecer. Quem é que jeito que eu não sei e possa te mostrar que nada fui, que já passei? Será que em sua vida agora existe alguém que possa dar prazer que eu não eu fico só pensando quem desfruta o seu calor e faz do seu abraço a sua rede pra dormir depois do amor. Quem pode apagar os seus cabelos de um jeito que nem eu pude fazer? E entra em sua pele, tira as marcas do meu corpo, te faz até gostar de me esquecer. Quem é que vai te amar de um jeito que eu não sei, que possa te mostrar que nada fui, que já passei? Será agora existe alguém que mais eu penso em me deixar. Mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amor, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu te amo. Consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Oh, meu amor, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu te amo, ó meu amor. Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu te amo. Sou eu. Oh, cheio de flor, por ter pra mim teu sincero amor, por te amar e ser amado também. Por ter pra mim teu sincero amor, por te amar e ser amado. Chitãozinho e Chororó cantaram para nós Ave Maria, Depois de Mim, Por Que Brigamos e Doce Amada, desse primeiro bloco. Agora vamos para o nosso segundo bloco de Chitãozinho e Chororó. Agora você vai ouvir aí Chitãozinho e Chororó cantando com outras pessoas, né? Fábio Júnior, Gaúcho da Fronteira, e também você vai ouvir duas músicas que o Chitãozinho e Chororó participaram de um CD chamado Tributo a Leandro, não é? Leandro, do Leandro e Leonardo, e como eles participaram no projeto Amigos, que você vai ouvir também no decorrer desse programa, eles participaram do projeto Tributo a Leandro. Vamos começar então ouvindo Chitãozinho e Chororó cantando Temporal de Amor e Não Aprendi a Dizer Adeus. E logo na sequência você vai ouvir aí dois duetos com Chitãozinho e Chororó, Fábio Júnior e Chitãozinho e Chororó e Gaúcho da Fronteira. Vento no portão, e eu aqui nesta solidão. Fecho a janela, abriu o nosso quarto, e eu aqui sem o seu abraço. Doido pra sentir o seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade nesse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai trovejar, vai cair temporal de amor. Sentir seu cheiro, doido pra sentir seu rosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade desse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando, traga logo seu carinho. Tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor. Quando você chegar, tire essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai trovejar, vai cair um temporal de amor, um temporal de amor. Adeus. Não sei se vou me acostumar, olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores em vão são aves de verão, se tens que me deixar, e seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Só Deus me machuca, inverno vai passar e apaga a cicatriz. Amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar, e seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Só Deus me machuca, inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não apaga. Deus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Nas roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bomba sem me desse. Queria boina, alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar a botar as vacas no meu petiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler. Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever pra que a filha do seu vento saiba que ela é meu bem querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Feitio do alegrete, esporas do Ibirocai, lenço vermelho e guaiaca, compradas lá no Uruguai, pra que digam quando eu passe, saio igualzinho ao pai, pra que me digam quando eu passe. Que maravilha, gaúcho! 30 anos de música e alegria. Pra gente é um grande prazer poder cantar com você. Obrigado, Chitãozinho e Chororó. E que possamos continuar cantando o amor e a paz pelo mundo afora. E se Deus não achar muito tanta coisa que eu pedi, não deixe que eu me separe deste rancho onde eu nasci. Nem me despede tão cedo do meu sonho de guri e de lambuja permita que eu nunca saia daqui. E de lambuja permita que eu nunca. Eu nunca saia. É isso aí, meu povo. Você acabou de ouvir aí Gaúcho da Fronteira e Chitãozinho e Chororó cantando para nós. Você está curtindo aqui hoje no Em Cartaz, Chitãozinho e Chororó. E agora está chegando Chitãozinho e Chororó e Fábio Júnior Volta ao Começo. Caminho tem de volta. E um coração, alguém que já amou. Um campeão se mostra na derrota. Na força pra lutar quando já cansou. O quarto é frio e a cama ainda queima. Só de lembrar quem nela se deitou. Minha história é essa, esse é o problema. A ferro e fogo, amor, marca deixou. Toda saída tem a sua porta. O que se faz aqui se vê depois. A faca é cega, mas ainda corta. Quem disse o que já era, ainda não foi. Estou morrendo aos poucos, esse é o preço. De amar quem nunca teve tal valor. Ainda volto ao começo. E apago então as marcas desse amor. Ainda queima. Só de lembrar quem ela se deixou. Minha história é essa, esse é o problema. Esse é o problema. A ferro e fogo, amor, marca deixou. Um dia ainda volto ao começo. E apago então as marcas desse amor. Voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira. Um vestido velho cheio de poeira, jogada no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida. Usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor.

ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. Mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu tô. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E a mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sobra em trinqueira e tem violeiro em bulhão. Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sobra em trinqueira eu dou de laço dobrado. E o violeiro em bulhão com meus versos está quebrado. Bahia, meu Rui Barbosa, Rio Grande, teu Getúlio. Em Minas, teu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro e gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Estado de Goiás, meu pagode está mandando. O bazar do Paulo Nino em Brasília é o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada em respeito dos paulistanos. Adeus, eu já vou embora, que Goiás está me chamando. Verdadeira selva de enganos, a visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos. Sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, a lei do machado. Avalanches de desatinos numa ambição desmedida, absurdos contra os destinos de tantas fontes de vida. Quanta falta de juízo, tolices fatais. Quem desmata, mata, não sabe o que faz. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver. instantes tombados deram suas folhas ao vento. Folhas são bilhetes deixados aos homens do nosso tempo. Quantos anjos queridos, guerreiros de fato, de morte feridos, caídos no mato, como dormir e sonhar quando a fumaça no ar bate nos olhos de quem pode ver. Tocar. sabe eu possa te achar. Tanta coisa eu tenho pra falar. Eu tenho a luz das estrelas na palma da mão, mas tudo que eu mais quero é o seu coração. Eu posso andar no arco-íris, na prata ou no ar, mas o céu azul, nosso mundo mar, quero poder. Eu tenho a É isso aí, você tá ouvindo aí Chitãozinho Chororó, a nossa primeira parte desse especial do Chitãozinho Chororó hoje no Em Cartaz. Você tá ouvindo duetos, né? Você ouviu o Chitãozinho Chororó com Roberto Carlos, Roupa Nova, Sandy Júnior, que mais que eu rodei aqui? Enfim, você ouviu aí a parte Chitãozinho Chororó cantando com outras pessoas. E vamos continuando com o nosso programa. Caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar. Aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de dor no meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente o meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou-me, dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus. Carregava você. Filho, esses rastros são meus. Ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Vamos! Já faz tanto tempo que saí da sua vida. Sei o quanto eu errei, e foi por isso que parti. O mundo aqui de fora não me deu outra saída. Você não sai do pensamento, e hoje sei o tempo que perdi. Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar. Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar. Não sei se ainda quer que eu volte, é um risco que eu vou correr. Se quer me dar mais uma chance, um pedido eu quero te fazer. Se ainda me ama, desenhe o coração com o meu nome e deixe no portão. Se ainda me ama, se ainda me ama, desenhe o coração com o meu nome e deixe no portão. Se ainda me ama. Hoje eu sou um prisioneiro do que eu mesmo fiz. A porta da prisão fechada e eu não vi a hora de sair. Agora está em suas mãos a chave que eu perdi. É um simples coração desenhado que perdi. Eu mal podia esperar a hora de chegar e assim poder te ver. Mas quando mais chegava perto, não sabia o certo que ia acontecer. De repente eu vi de longe alguma coisa que me fez chorar. A surpresa foi tão grande que eu não pude acreditar. Mil corações deixados no portão, com o meu nome escrito com batom. Mil corações, mil corações deixados no portão, com o meu nome escrito com batom. Mil corações. Olhava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e que a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus foi acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante a tocando. Agora meus moços do Paraná, é isso aí, Sérgio Reis. Aê, moçada de Ascol. Nos caminhos desta vida, muito espinho matei. Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão. Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, fez a cruz no estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás deste pedaço de chão, errando que eu não toco mais. E fechando a nossa primeira parte do Chitãozinho Chororó no Encartaz, Saudades de Minha Terra. Até domingo que vem com a segunda parte. Tchau! E que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão não quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Esta nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas e águas cristalinas. E doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas.